piscar o farol e buzinar, viu, irmão? Aleluia! Deixa Deus usar você aí. Aqui, meu irmão, 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Tem iguais estranhas por todos os lados, e nesse temporal quero sair molhado. Vestido por esse poder, agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. É a promessa de Deus. O fogo vai descer se pode falar. Glória, aleluia, de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Eu vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizado. Oh, que presença boa! Sai! Pelo santo nome de... Aleluia! Eita, glória a Jesus! Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Tem crente aqui, meu irmão? Temporal de bênção. Redevia, chore, andarabas. Aleluia! O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Você vai sair daqui agora, vestido por esse poder. Agora o impossível tá acontecendo, impossível aqui. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É poder, é poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Piscando o farol, né não? Ô, Midian, agora em nome de Jesus, vai! Pisca o farol e buzina aí, meu irmão! Adora com a gente! Adora com a gente! Ei, Gima! Já começa a acontecer! Debaixo dessa chuva, por favor! Do lado tem poder, desse lado tem vitória. glória de Deus aí. Só põe a mãozinha assim para fora e o motorista pisca o farol. Assim, a mãozinha lá fora, né, irmão? Porque essa música não é brincadeira não, né? Irmão, ó, eu já fico assim, né? Ô, glória. Ó, a mãozinha assim, vamos lá. Lá em cima comigo. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos. Eita, glória! Imenso. Pra lá, pra lá. Desse lado tem poder. E desse lado tem vitória. Aqui na frente, os irmãos. Eu creio. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não resiste. Sai pelo santo nome de Jesus. Santo.